Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a nossa conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que possamos estar unidos nessa mesma sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora pelas mídias sociais, pelo Facebook e pelos canais do YouTube. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e, desta vez, sendo transmitido simultaneamente pela União Rádio Web. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. Por estudantes e profissionais interessados no conhecimento da doutrina espírita. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 11 de outubro, uma linda manhã da primavera brasileira, e com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de fraternidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham e que nós possamos, em sintonia com o alto, fazer o melhor e que nós, nesta hora e meia, possamos difundir a doutrina dos Espíritos e buscar estimular as pessoas a estudarem o Espiritismo. Aliás, né, Geraldo? Uma das lições que você escolheu fala muito enfaticamente sobre isso. Bom dia a todos. Bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, Geraldão. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que já estão aqui conosco. Nós estamos aqui em mais de 30 pessoas. Um bom dia. Essa manhã que está agradável, rapaz. Eu saí com a minha esposa que vai passear com o cachorrinho agora. Tem um ventinho gostoso, um solzinho gostoso. Se continuar assim, é o clima perfeito, viu? Excelente. Então, estamos começando o programa Visão Espírita. E o programa de hoje tem o título de Revolta. Como entendê-la? Por que que escolhemos esse título? Ao ler o texto do livro Céu e Inferno, que é o nosso livro básico, principal, nós encontramos uma história que Kardec selecionou como muito importante, que é a história de Anna Bitter, em que é uma jovem criança que. Jovem adolescente que fica doente, muito doente, e apesar de todos os recursos empregados pelo pai, a evolução dela é terrível e ela acaba desencarnando. E o pai entra num estado psíquico, emocional de grande revolta, de grande indignação, de grande sofrimento. E ao ler o texto, não tem como você não se comover diante do destino que aquela doença fez aquela adolescente passar e do sofrimento do pai, muito difícil para ele conviver com aquilo. Então eu coloquei revolta do pai, né? Como entendê-la? E fiz uma frase para tentar resumir esse momento aflitivo que algumas pessoas podem passar. E eu escrevi assim: ao cruzar com aqueles que passam pelas grandes dores, diante da perda de entes queridos, ou que respiram a atmosfera aflitiva da doença imprevista, mudemos nosso olhar para com eles, recordando que a compaixão é o movimento da alma promovendo o amparo e acolhimento. E é dessa maneira que vamos começar o programa Visão Espírita, agora sempre selecionando um texto do livro Vinha de Luz, que, aliás, já está chegando no seu final, né? O próximo será Fonte Viva, aliás, já comprei o livro, mas ainda tem umas quatro, cinco lições aqui muito interessantes. E hoje eu selecionei um capítulo, que é o capítulo 69. Se você tiver esse livro em casa, pegue, fica mais fácil para você acompanhar a leitura e os comentários que serão feitos aqui. O capítulo 69 tem o título No Serviço cristão. E Emmanuel seleciona uma frase de uma epístola de Pedro, quando ele diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E Emmanuel, refletindo nessa frase, escreveu o seguinte texto: aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor, porque dão de graça o que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita versão dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores, simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas, abre aspas, como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo do exemplo, de exemplo ao rebanho, fecha aspas. Esse é o texto, e eu peço ao Luiz que nos brinde com o seu comentário, Luiz. Esse texto, aliás, eu convidaria os ouvintes a ir lá na lição e estudá-lo, né? Aprofundá-lo mais, porque o texto bíblico é realmente muito claro e é justamente a nossa luta diária, né? Por mais que você entenda a mensagem do Cristo, por mais que você vivencie a mensagem do Cristo, vocês têm que estar sempre atento com a forma como você vivencia essa mensagem. Nós temos aquilo que nós conhecemos. Através do estudo, nós tomamos conhecimento daquilo, entendemos aquilo, mas continuamos sendo seres humanos. A vaidade, ela está presente em todos nós, em maior ou menor degrau. E aí, na compreensão das coisas divinas, nós podemos nos envaidecer com relação àqueles que não a compreendem. Mas, lembrando sempre, quando nós revisamos toda a vida de Jesus que nos é relatada no Evangelho, a gente observa que nem na hora da cruz ele usou da sua superioridade. Ele, quando nós o crucificávamos, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o grande ponto com relação ao entendimento das coisas do Evangelho é exatamente esse. É o ponto de você não se deixar envaidecer pela compreensão dessas coisas, mas continuar se penalizando com aqueles que seguem abaixo na escada de Jacó. E a escada de Jacó é uma mensagem muito bonita, porque ela nos coloca na real situação que nos encontramos. Embora tenham pessoas que estejam em degraus abaixo e que nós possamos auxiliá-las, existem aqueles que estão em degraus acima e nos suportam, nos auxiliam e nos guindam para degraus superiores. Como Emmanuel, nos lembrando para que a gente não se envaideça pela consciência que nós já adquirimos. E isso melhora o nosso ser interior. É isso aí, Geraldo. Excelente comentário, Luiz. Muito, muito feliz as suas colocações. Alan, o que que você entende por isso? Rapaz, você sabe que eu fiquei lembrando aqui da questão do filho mais velho, né? O filho mais velho, quando eu tive uma filha só, mas eu tenho as experiências, né? Você e o Luiz tiveram mais filhos. O filho mais velho, o pai e a mãe, por serem inexperientes ainda na questão de educar um filho, é rigoroso com o filho mais velho, né? É controlador no filho mais velho, puxa o rei, amarra pertinho, fica. Aí nasce o segundo, você já está mais calejado, mais tranquilo e você solta um pouco. Quando vem o terceiro, aí você deixa fazer o que quiser, porque assim você não no sentido de educar, mas no sentido das criancices, né? Você não fica com tantos cuidados com aquela criança, né? Outro dia uma senhora falou: o primeiro você enfaixa, o segundo você põe de chinelinho, o terceiro corre descalço. É uma coisa assim. Então, o filho mais velho seria aquele que ele é obrigado pelo processo a ser o exemplo para os filhos mais novos, né? Então, é engraçado que chama-se antigamente até de varão, né? O meu filho mais velho, se for homem, ainda é um varão. É como se ele fosse o modelo para os outros, né? É aquele que é mais exigido, né? Tem um texto do Emmanuel, se eu não estou enganado, eu não vou lembrar agora qual que é, que os judeus deveriam ser esse filho mais velho da humanidade, antes de Cristo. Passaram por todas aquelas dificuldades, todo aquele êxodo, tudo aquilo lá, para ser exemplo para os anteriores. Então, nós que chegamos mais cedo na doutrina espírita, somos iguais a esses filhos mais velhos. Mas sabe quem que foi rigoroso com a gente? Nós mesmos. Por não conhecer a doutrina ou por querer sabê-la e transmiti-la de forma, como que eu posso usar a palavra aqui, correta, para que a gente possa fazer o trabalho correto, a gente se impõe, e eu posso falar de nós três aqui, a gente se impõe uma exigência de comportamento e de transformação maior do que os que vêm depois. E a gente mesmo não exige tanto dos que vêm depois. Porque nós somos duros com a gente. Para quê? Para que a gente possa ser não um exemplo como pessoa, mas o exemplo como aquele que vivencia uma doutrina. Como pessoa, nós temos nossas falhas, mas como aquele que se esforça em vivenciar a doutrina no nosso dia a dia. Aquele que pega a doutrina e põe dentro do coração essa doutrina e se transforma através da doutrina. E usa a doutrina para levar conhecimento para os outros, né? Então, eu acho que quando eu li, você acabou de ler esse texto, Geraldo, eu fiquei com a última frase, ó. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, como se fossem todos nossos irmãos mesmo, né? Repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, eu estou falando isso e estou falando de coração bem aberto. Nenhum de nós é envaidecido por isso, muito pelo contrário, nós sabemos das nossas limitações, mas nos esforçamos em transmitir um evangelho através da nossa transformação e não só da nossa fala. É isso que me veio à cabeça, Geraldo. Muito interessante, acho que as duas falas se somam. E enquanto vocês falavam, eu ficava pensando no seguinte: com certeza, essa oportunidade que nós temos de viver a doutrina espírita, de ter a possibilidade, o acesso a centenas de obras, de estar ao lado do Luiz, que tem um conhecimento astronômico da doutrina espírita, do Alain, fala muito bem, fala fácil, tem um grande conhecimento de filosofia. Eu acho que tudo isso é uma grande oportunidade que nós estamos recebendo. E o dia que nós desencarnarmos, eu, Alan, Luiz, não adianta a gente falar assim, ó, eu fiz 250 programas Visão Espírita. O que que tem? O que que você fez em benefício? Quantas lágrimas você secou? O quanto você ajudou? Fazer um programa legal? É óbvio. A gente, eu tenho certeza que quem aprende mais somos nós. Um benefício vai surgir disso? Vai, é evidente. Mas, com certeza, isso mais é uma misericórdia para com a gente, porque a gente acaba tendo um pouquinho de leitura, de conhecimento. O que vale é aquilo que está no coração. Aquilo que você pode dar ao outro, ajudar, minorar a dor. Eu tenho parentes hoje que estão internados com Covid em situações graves. É você tentar ajudar, colaborar com carinho, com respeito, com amor. Isso, no final, é o que vai valer. Porque as palavras são importantes, elas apenas direcionam, mas o que vale é aquele sentimento que você tem dentro de você. Muito bem, meus amigos, são 9 horas e 46 minutos. E agora a gente entra no segundo bloco do programa Visão Espírita, é Parábolas e Ensino de Jesus. Esse livro foi uma sugestão do Luiz Pessoa, que a gente sempre tenha esse contato com o Evangelho de Jesus, que na realidade é o principal remédio que nós precisamos. Então, essas parábolas parece que nos põem Jesus à nossa frente, né? E hoje, na sequência, uma parábola muito interessante, é a parábola do cego que guia outro cego. O livro Parábolas e Ensino de Jesus de Caibar Chuca. O Caibar, ele pega essa mesma parábola de dois evangelhos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. O curioso do Evangelho de Lucas é uma frase, o Evangelho de Mateus é um cargo. E assim ele escreve, Evangelho de Lucas, abre aspas, porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Fecha aspas. E no Evangelho de Mateus está escrito assim, abre aspas, sabes que os fariseus, ouvindo o que disseste, ficaram escandalizados. Mas ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pela raiz. Deixai-os. São cegas, são cegos guias de outros cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Essa é a parábola. E no final, eu achei interessante, o texto todo do Caibar é bom, mas ele fala uma frase assim, decididamente, ninguém pode saber sem aprender. Ninguém pode aprender sem estudar. Assim como ninguém pode ver sendo cego. Passa a palavra ao Luiz para que traga luz maior a essa parábola. Essa parábola aí, ela talvez seja a que dê maior ênfase a tudo aquilo que nós estamos fazendo ao longo desses 21 anos. O grande problema de quem divulga a doutrina espírita, às vezes pode ser somente o fato de divulgar uma parábola, uma passagem, né? E acaba acostumando as pessoas a ouvir. E é muito cômodo, o Alan comenta muito isso, ele viaja muito por aí, e aí ele bota os vídeos, né, as gravações de palestra e vai ouvindo. Então, as pessoas vão se acostumando. Eu lembro que a minha sogra, ela era espírita e a minha mãe era protestante. E elas eram muito amigas. A minha sogra leu o livro Paulo Estevão para minha mãe todinho. Elas faziam o evangelho, elas se encontravam diariamente e ela leu o Paulo Estevão todinho. E a mãe adorou, né? Minha mãe nunca leu um livro espírita. Leu o Paulo Estevão por tabela. E nós temos feito alguma coisa que aí é o reconhecimento de uma coisa que nós fazemos consciente, é remeter o pessoal que nos ouve para o estudo. Porque quando a gente lê um livro, por exemplo, o livro da Sueli Cauda Schubert, que ela fala a respeito do trabalho de obsessão, o livro Obsessão e Desobsessão. Ela conta naquele livro uma vida de 20 anos. Tudo que ela vivenciou naqueles 20 anos, ela colocou naquele livro os focos principais. Ela nos conta a vida dela de 20 anos. Isso é uma maravilha. Você, com uma leitura, você capta uma experiência de vida. Então, a remessa das pessoas ao livro espírita, eu acho que é o nosso, a nossa principal finalidade, nossa principal tarefa. As pessoas que nos ouvem, elas nos ouvem 1 hora e meia por domingo. Muitas vezes perde, né? Agora, as pessoas que leem, elas podem ler 50 horas por semana, 100 horas por semana. Então, nós precisamos entender que essa parábola nos fala exatamente daquela pessoa que não quer saber de estudar o Espiritismo. Aí ela vai lá num centro espírita e aí um médium inescrupuloso chega para ela e diz assim: olha, eu estou vendo aqui o seu pai. E o seu pai está dizendo para você que você está indo muito bem, e ele, inclusive, está dando uns detalhes aqui. Fala qualquer monte de bobagem lá, para que aquela pessoa fique convencida que ela tem muita potência medianímica. Ela vê, ela conversa com os espíritos. E aí essa pessoa sai do centro e, por alguma razão, descobre que aquele médium deu um chapéu nele. O que aquele médium fez não tem nada a ver. E aí ela fica decepcionadíssima com a doutrina espírita. O Charles Richer, num dos livros que ele escreve, ele fala exatamente disso, da decepção dele com o Espiritismo, porque um determinado médium deu lá um recado sobre o pai dele que não tinha nada a ver. Então é exatamente isso. Nós somos cegos e dirigidos por outros cegos. O médium inescrupuloso é um cego, mas você não está isento de culpa, porque você é cego, pior do que aquele cego que foi cego por natureza. A natureza o fez assim. Você, quando não estuda a doutrina espírita, você está se elegendo a ser um cego do Espiritismo. E ao invés de você ficar buscando, sendo enganado por um médium inescrupuloso, se você estudasse, você estaria orientando multidões. Esse é o grande trunfo da doutrina espírita. Nós temos contato com o Evangelho e a doutrina na sua fonte. Adquirimos o conhecimento e podemos brilhar a nossa luz entre os homens. É isso aí, Geraldo. Muito bom. Alain? Olha, diz que em terra de cego que tem um olho é rei, né? Então, Sim. então eu acho que o que o Luiz falou vem muito ao meu encontro da minha reflexão diária. Eu nunca me acho suficientemente preparado para guiar ninguém. Porque, sabe, eu acho que se você vê alguém aí que você pensa que é guru, não, fuja dele, pelo amor de Deus. Não, não é o caminho, não. Ninguém sabe tudo, né? A gente se esforça muito em saber um pouquinho. Mas é só isso que a gente pode saber, um pouquinho. Porque a amplitude de conhecimentos do mundo é impossível da gente ter nesse nível evolutivo que nós nos encontramos. Então, ninguém aqui tem a pretensão de ser guru de ninguém, muito pelo contrário. Agora, o que o Luiz falou, que realmente acho que essa parábola, e não só essa parábola, como o texto anterior, né, Luiz, os dois juntos, eles falam muito do que é o nosso propósito aqui no programa Visão Espírita, né? De há muito tempo já, né? A gente sempre pensa desse jeito. Quando a gente pega alguém que nos ouve e fala assim, sabe aquele livro que você falou? Nossa, eu estou lendo. Não tem presente maior. Não tem Sim, presente maior. Por verdade. quê? Porque não acreditou na nossa fala. Foi na fonte da nossa referência. A nossa preocupação aqui sempre é deixar claro a origem dos nossos comentários. Sempre é deixar claro a origem das nossas falas. Baseados 99% em Allan Kardec. Eu falo 99% porque às vezes a gente pode dar umas escorregadinhas aí, mas é muito focado em Kardec. O nosso comentário, ele pretende levar a doutrina espírita, não o nosso comentário, né? Não é a opinião pessoal, não é defender interesses pessoais. A gente não tem interesse nenhum com isso aqui. O único interesse que a gente tem é divulgar a doutrina e não ser mais um cego. Talvez a gente tenha meio olho, meia vista, não tenha nenhuma vista só. A gente talvez tenha assim um restinho de olho no olho, mas a gente está tentando levar essa luz para todo mundo, né, Luiz? Fala aí, Luiz. O Kardec, na Gênesis, ele nos fala disso: nós somos reveladores de segunda ordem. Nossa. Nós vamos, nós aprendemos na codificação e estamos revelando, como um professor. Professores, ele estuda e passa. Nós estamos fazendo a mesma coisa. É isso aí. Luiz, Então, Alain, eu pode falar, Alain. não, desculpa, Geraldo. Eu fico assim muito tranquilo e tenho a consciência e tenho a consciência de vocês comigo também nessa fala, que nós não temos pretensão nenhuma de levar o nosso ponto de vista pessoal para frente. A nossa ideia aqui é levar a doutrina espírita baseada em Allan Kardec, a doutrina espírita que nos consola também a nós e que nós queremos que essa restinha de visão de um olho que nós temos mostrar para vocês que tem luz no fundo, fora da caverna. Vamos sair da caverna, que tem muita luz por aí e a gente também está tentando fazer isso, né, Geraldo? Interessante que o médico, aprendi vida, o remédio chega para o doente. Nasci no lar espírita, tive uma educação espírita, uma bondade divina. Centenas de livros espíritas vieram parar na minha casa. Qual que é a mensagem? Esse é o remédio que você precisa. Pega esse remédio, essa semente, e planta para ver se frutifica. Então, isso que nós recebemos, eu acho que o Alan também teve isso, o Luiz também teve isso, é a semente que nós temos que plantar. Então, ao falarmos aqui do Espiritismo, essa é a semente que nós provamos e nos fez bem. Está ajudando tratar a doença que tem no nosso coração. Então a gente pede a você, prove dessa semente também. Veja o que acontecer, veja o que acontece na sua vida. Você vai ver que à medida que você lê, você estudar, você vai tendo uma compreensão maior daquilo que lhe cerca, em todos os níveis. Então a vida, ela tem uma linguagem. Quando algo aparece na sua frente, a vida está sinalizando: olha, é por aqui que você deve caminhar. Muito bem, meus Geraldo, amigos. Pode falar, Luiz. eu não quero me furtar de contar a respeito de uma experiência que foi muito linda na minha vida. Eu fui procurado por um senhor, mas sabe aquela pessoa bem-sucedida na vida? Esse cara, ele chegou na faixa dos 60 anos, conquistou tudo o que ele queria, veio de família pobre. E ele entrou num processo de depressão. E aí a irmã dele perguntou, falou para ele: você não conhece nenhum espírita que você confie? E ele lembrou de mim. E eu me propus a ir conversar com ele. Fui conversar com ele. Ele chorava, Geraldo, como uma criança. Qual era o problema dele? Ele, depois de conquistar tudo o que ele almejava, oriundo de família pobre, ele chegou à conclusão que não era aquilo que ele queria. Então ele dizia assim: puxa vida, agora que eu pensava assim, agora eu só vou colher felicidade, é um vazio. E aí eu conversei a respeito de uma coisa que eu não gosto de falar, que é o tesouro que a traça rói. E aí, Geraldo, eu digo o seguinte: se eu fosse outra qualquer religião, eu não teria um décimo das condições que nós espíritas temos. Porque nós espíritas não precisamos falar muito. É só pegar o livro adequado e botar na mão da pessoa. Esse cidadão começou com o livro Paulo e Estevão. Depois, o problema do ser, do destino e da dor. Resumo da ópera, Geraldo. Hoje, essa pessoa já leu toda a codificação e ele se torna uma pessoa maravilhosa, uma pessoa feliz. Os seus problemas acabaram por uma razão muito simples, Geraldo. Nós temos o tesouro que a traça não rói, que Jesus se mencionou, para mostrar para as pessoas. A doutrina espírita é uma pérola que nós temos e que nós precisamos apresentar. Nós não podemos botá-la debaixo da candeia. Nós temos que colocar sobre o poste. Nós O temos que deixá-la velador. mostra. Toda oportunidade que a gente tiver, a gente tem que botar um livro na mão de uma pessoa. É isso aí, Geraldo. Muito bom. Eu estou vendo alguns comentários aí que o Bruno Meirelles colocou, realmente falando de alguns falsos líderes. O Caibá coloca isso vivo, né? Às vezes as pessoas, sem ter um conhecimento ou uma moral adequada, se auto-intitulam como líderes e acabam levando algumas pessoas por um caminho errado, né? É, Muito bem, meus mais amigos. um comentário, mais um comentáriozinho, porque vamos aproveitar. Existe um livro espírita que chama Memórias do Padre Germano. Era um padre que escreve esse livro à luz da espiritualidade. Ele tem uma frase lá, Geraldo, que é fantástica. Ele diz assim: aonde falta a inspiração, nada como um bom ritual. E foi o que aconteceu com a igreja. O que é uma missa? Um sermão que você precisa estar inspirado a cada domingo. Elas começou a missa das 7, missa das 8, missa das 10, e aí você quis multiplicar aquilo lá tantas vezes que você mudou para um ritual. O ritual foi construído para poder cumprir o consumo. E nós não podemos tornar o evangelho um consumo. Nós temos que difundi-lo para que as pessoas pensem, reflitam e vivam aquilo de uma forma intensa, não como um pacote. É isso aí. Alan, Luiz, o Apoio fez uma pergunta é o aí, que eu Alan. Você é o que eu ia quer responder. responder? É o que eu ia responder. O Apoio fez uma pergunta aqui, que é aquele irmão que renasce em condições difíceis e não tem acesso à doutrina espírita e é guiado por outro que também não conhece as leis de Deus. Como explicar para esse irmão que ele está no caminho errado? Bom, põe, deixa eu falar duas coisas para você. Primeiro, que ninguém tem que guiar ninguém, né? Então, esse irmão que guia, assim, eu não sei quem é pior, o cara que guia ou o cara que aceita o guia. Eu acho que o pior é o que aceita, porque senão não existiria guia, né? Guia é aquele que assertivamente conhece o caminho correto e nos aponta o caminho. Mas se o guia está conduzindo para o caminho errado, os dois estão errados, primeira coisa. A única maneira que eu vejo que a gente pode fazer é vivenciando nós o caminho. Nós sendo o caminho. Né? Olha o que Jesus fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu sou o caminho, a verdade. É isso mesmo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É. Ninguém vem ao vai Pai. Ao Pai senão por mim. Senão, né? Por mim. Então, olha só. Se nós temos que ser. O que, que ele está falando nisso? Nós temos que ser o exemplo vivo do Evangelho no nosso dia a dia. É fácil isso? Não é fácil. É muito difícil. Porque nós somos tentados, nos arrastam para sair desse caminho. Né? Então, preservar, manter esse caminho, né? Essa luz do caminho. Agora, o que dá para fazer, Apoim? Não dá para a gente pegar a pessoa pela mão e puxar. A pessoa tem que vir atrás. Ela não escolheu aquele guia errado, que ela aprenda a escolher o guia certo. E você pode ser o guia certo a partir do momento que você vivencia esse evangelho na sua vida. Você vai se tornar um guia, nem sabendo quem está atrás de você, porque você vivencia essa mudança que se quer ver no outro. E pegando carona no que o Alan falou, existe uma frase de Emmanuel que fala assim: serve e passa. Isso. Eu acredito que a melhor maneira de você sinalizar o bom caminho é você dar o exemplo. O Alan mesmo, acho que há uns 2 meses atrás, ele relembrou uma frase de Francisco de Assis, que é fantástica para esse momento que você perguntou aí com ele. Francisco de Assis disse assim: pregai o evangelho, se necessário, usai as palavras. Então, o exemplo, com certeza, é mais convincente do que qualquer discurso. Ô, Geraldo, nós temos o exemplo maior da humanidade, que é Jesus. Todo mundo sabe isso, principalmente a civilização ocidental. Kardec veio posteriormente e perguntou: qual foi o maior espírito que habitou entre nós? Jesus. E ele disse assim: o espiritismo é razão. Ele perguntou aos espíritos, mas a razão sancionou o que os espíritos falaram. Então, se o nosso modelo é Jesus, é inconcebível que eu não conheça Jesus. Se ele é o modelo, eu preciso conhecer para saber como ele fez diante das situações que ele viveu. Eu não posso querer copiar Jesus se eu não conheço. Se eu nunca estudei o Evangelho de Jesus, se eu não conheço as parábolas que ele me apresentou, como é que eu vou copiar esse modelo? Sem dúvida. A vida nos apresenta exatamente isso. A vida nos apresenta situações que Kardec diz: usa a razão. A razão com o quê? Eu não sei como é que Jesus fez. Então, enquanto eu não conhecer o que Jesus fez, eu não tenho modelo. Exatamente. Ô, Luiz, e onde está mesmo o que Jesus fez? No Evangelho. No Evangelho. Então, se você não lê, você tem um guia de comportamento e transformação, um guia. É só pegar o Evangelho, mas não é só ler. Pega, faz assim, ó. Pega o Evangelho. Eu fiz isso por muitos anos, agora eu não tenho feito desse jeito, eu faço de outro jeito, mas esse é o jeito que eu comecei, ó. Eu lia uma passaginha pequenininha, um, dois, às vezes, versículos só. A hora que eu tirava daquele versículo uma lição, eu tentava aplicar naquele dia. Isso. E era impressionante como a oportunidade aparecia. Impressionante. Funciona. Não, funciona. E daí você vai introjetando aquele conhecimento, você vai aprendendo a vivenciar aquele conhecimento, e aí um dia você consegue estar com ele assim, a flor da pele, né, Luiz? Vivo dentro. Fala, Luiz. O Alan, o Evangelho, ele foi esmiuçado pelo Consolador. Nós estamos estudando essa obra, que são cinco obras dessa, com 180 lições cada obra. Dá aí uma porção, dá para estudar a vida toda. O Emmanuel, ele pega uma linha e transforma em duas páginas. A multiplicação de pães. É isso aí, né? Consolador, é vamos analisar o que o Consolador disse sobre o Evangelho de Jesus. Sim. Bem, meus irmãos, são 10 horas e 10 minutos, está na hora da gente começar o terceiro bloco, que é o estudo principal da obra de Kardec. Você que está nos ouvindo aí, dê o seu like, divulgue o nosso programa para todos os seus amigos. E o título de hoje é a Ana Bitter. Nós estamos no capítulo Expiações Terrestres, segunda parte, capítulo 8. E nesse capítulo, Kardec seleciona todas as mensagens que, de alguma forma, falam das grandes provas, das grandes dores. Então, toda semana, nós estamos caminhando por esse trilho. E hoje a história é de Ana Bitter, que foi uma jovem doente que não resistiu à evolução de uma misteriosa doença de sua época, culminando em seu desencarne após inenarráveis padecimentos. Seu pai utilizou todos os recursos que tinha para salvá-la, mas foi vencido pelo destino que a patologia lhe impunha. Seu pai viveu dias de grande amargura e dor, revoltando-se com tudo e com todos, numa rebeldia crescente com o passar dos dias. Assim morreu, dominado por sentimentos de profunda tristeza. E a gente, quando lê a história da Ana Bitter, como eu disse anteriormente, não tem como você não se emocionar ao ver a dor daquele pai, até a filha, o texto descrevendo: a perda de um filho adorado é motivo de acervo pesar. Só quem passou por essa prova pode dimensionar o que seja isso. E mais adiante, imagine-se esse pai que tinha posses financeiras, tudo o que ele fez foi em vão. E está escrito assim: suportar essa angústia de todos os momentos, por longos anos, sem lhe prever o termo, é um suplício cruel que a fortuna agrava em vez de suavizar. Então, vocês imaginem aquela adolescente morrendo, definhando e morre, e o pai, naquele sofrimento imenso, naquela dor infinita, se revolta contra tudo e contra todos, e alguns meses após a desencarne da filha, também desencarna. Então, parece que o título, né, a rebeldia, a tristeza, a amargura desse pai. E aí, aproveitando a experiência que o Luiz tem, eu tento incorporar as dúvidas de quem esteja nos ouvindo, eu pergunto ao Luiz. Luiz, em geral, o raciocínio humano é ainda muito limitado e vinculado à vida física. Mesmo com essas limitações, ousamos perguntar: na visão espírita, como entender a justiça divina frente às grandes provas? Qual o objetivo das grandes dores, Luiz? Ô, Geraldo, nós vivemos no mundo material e às vezes a gente passa por esse mundo, nem cogita que existe um Criador. Isso, Geraldo, é inerente ao processo de evolução. Você veja que lá nos tempos primitivos, aquelas tribos primitivas, elas olhavam para o céu, viam uma lua lá voando, né? Balançando e sem cair, elas atribuíam a esses astros a condição de deuses. Quer dizer, é alguma coisa que eu não conheço, mas é uma coisa fantástica. Elas admiravam, né? Aquele troço lá que nos ilumina, aquele astro enorme, a outra que nos ilumina à noite. Então, admirava e adorava, porque não compreendia. mas tinha certeza que era alguma coisa maior do que ele. O Geraldo, é difícil que um ser humano não tenha a capacidade de refletir que a vida pode me dar toda a força. Eu posso ser o homem mais rico do mundo. Eu posso ter tudo que um homem possa imaginar na capacidade de ter. Mas eu não posso, como no caso desse cidadão, chamar todos os médicos do mundo, os maiores hospitais, e eles evitarem que um filho meu que eu adoro, uma esposa que eu adoro, evite de morrer. Todos nós, a humanidade inteira, sabe que até hoje todo mundo nasceu, viveu e morreu. Ninguém ficou para semente. Não existe um ser humano que não tenha experimentado a sua pequenez. Agora, quando a gente não se volta para o abstrato, e a gente fica só no concreto, nós não temos condições de viver de outra forma. Aí a vida se nos impõe a dor. E a dor nada mais é do que a realidade que nós enfrentamos diante da situação. Só através da dor. Aquele que não tem capacidade mental para perceber o Criador, ele vai refletir sobre a sua existência. Então, Deus não precisa que o ignorante compreenda a sua justiça, porque ele vai compreender de qualquer jeito. São os caminhos são naturais. O convite que hoje nós fizemos, há uma hora que nós já estamos falando disso, é exatamente isso. Vai, pega um livro e passa a compreender o que se trata. Nós não estamos falando de balela. Nós estamos falando para compreender o nosso maior tempo. Nós viemos do plano espiritual. Por 70, 80 anos passamos aqui na matéria. O que é hiato é aqui na matéria. Nós viemos do plano espiritual e vamos voltar para lá. Nós somos espíritos milenares. Estamos encarnando uma personalidade aí que vai durar 70, 80 anos. Vamos entregar objetos materiais. Que qualquer reflexão nos leva à consciência de que aquilo lá é ar, não existe, é empréstimo. Agora, se eu chego à conclusão que eu sou um espírito milenar, imortal, por que que eu vou investir nesse corpo que é mortal e dura 70 anos? Então, a doutrina, ela é racional. O cara, você não manja disso que é o principal. Vai estudar. Esses caras estão te enchendo a paciência, estão te batalhando, todo mundo fala a mesma coisa. É. E aquela pessoa que não quer pensar, ela diz assim, mas como esses caras são chatos, é sempre a mesma conversa. Não é. Vai ler. Vai ler que é para não se deparar com a realidade que nem essa história nos conta. Quem ler esse trecho vai ver que o velho lá, ele não viu espírito nenhum. Ele só via os amiguinhos dele que continuavam aqui na Terra, porque ele não acordou para a vida. Ele continuou como espírito na matéria. Ele ficou sendo um encosto na vida. Só via aqueles que estavam encarnados. É isso aí, Geraldo. Dando sequência nessa resposta do Luiz, agora eu me dirijo ao Alain, e todos nós que podemos estar perto dessas grandes dores, Alain, dessas grandes provas, por vezes no hospital, me vinha essa frase à mente: dura lex, sed lex. É uma expressão latina cujo significado em português é: a lei é dura, porém é a lei. Considerando isso, Alain, eu pergunto a você: essa frase representa a justiça divina? Ou a misericórdia divina se insinua na nossa vida sem que a percebamos? Onde está a misericórdia divina nas grandes dores, Alain? Ô, Geraldo, essa é uma pergunta bem filosófica, né? E aí a gente tem que pensar em alguns conceitos, né? Quando a gente parte desse princípio, né, que a vida, né, a lei é dura, mas é a lei, parece que a pessoa que está passando por uma dor está sofrendo um castigo. Não é desse jeito. Não, vamos deixar claro que não é desse jeito. O plano espiritual sempre, sempre organizando a nossa encarnação, olha na nossa condição espiritual imortal e ali, examinando essa condição, presta atenção ou avalia a capacidade de dor que cada um de nós consegue suportar. Então, se, por exemplo, eu estou pedindo para tirar um braço meu na próxima encarnação e a espiritualidade fala assim: não, Alan, você não vai dar conta do seu braço. Tira a ponta de um dedinho meu, que já é bastante para a sua situação psíquica, para você aguentar. Sempre é abrandado a prova pela espiritualidade ao nível de capacidade de suportar que cada um de nós desenvolveu. Nas grandes provas, eu já vi gente passando com tranquilidade e já vi gente passando com pequenas provas com desespero. Então, veja que Deus está presente nas duas condições. Só que aquele que está passando com tranquilidade, ele está com Deus junto naquela tranquilidade. Aquele que não está suportando uma pequena aprovação, ele está por conta e está desesperado, né? A gente desenvolver, nós falamos, acho que há dois programas atrás, da esperança, né? A gente desenvolver a esperança, esperar no sentido de ter certeza que o plano espiritual, a imortalidade é uma realidade. A partir do momento que na doutrina espírita eu compro essa ideia da imortalidade no meu espírito, qualquer prova que esse corpo físico passe é pouco. E sabe qual é o exemplo? Vamos voltar a Jesus. Vejam os últimos dias de Jesus. Jesus passou por todas as provas físicas mais duras do mundo. Foi assaltado, chicoteado até ficar em carne viva. Foi obrigado a arrastar para um monte a cruz que ia ser crucificado. Foi ali crucificado. A morte na crucificação é por asfixia. É a hora que o pescoço não aguenta mais segurar a cabeça em pé e você tomba e morre por asfixia. Ele passou. Quem de nós? Quem de nós conseguiria passar por tudo isso? E ainda olhar para Deus e falar assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E ainda naquela hora encontrar força para consolar um filho, olhando para João e falando para João que tinha ele como pai, mostrando Maria, que era sua mãe, fala para João: Filho, eis aí tua mãe. E consola a mãe carnal dele, e fala: Mulher, eis aí teu filho. Ou seja, eu estou indo, mas tem outros filhos para você continuar cuidando. E falando para o filho: Filho, eu que você tinha com o pai, estou indo, mas você tem aí a mãe, né? Então, assim, que espírito chega num nível desse de evolução? Por enquanto, dos que eu conheço, só Jesus. Nós temos ele como modelo, como um arquétipo, como aquele que nós pretendemos um dia ser. Então, aprender a suportar as dores é estar mais perto do modelo de Jesus. Agora, isso não se cobre se você não estiver suportando, sabe? Não exija de você a perfeição de Jesus. Não exija. Exija de você aquilo que você consegue. E procure entender a dor que você está passando, o recado que ela está trazendo. Se você pegar esse recado, a dor é companheira do amor. E se está acontecendo esse desvio para a dor, é porque em algum momento você se desviou do amor, nessa ou em outra encarnação. E está precisando desse ou desta oportunidade para te trazer de volta a esse caminho de amor. É isso aí, Geraldo. Muito bem. Aí, dando sequência na história da Ana Bitter, diante da doença de sua filha, o pai de Ana Bitter se entregou ao último desespero. Eu pergunto ao Luiz, nos cabe julgar aqui e condenar o pai que sofre da doença de sua filha adorada? Todavia, com profundo respeito à aflição paterna, eu pergunto ao Luiz, entendimento espírita, Luiz, como viver uma grande prova não se desesperar? Ô, Geraldo, a doutrina espírita, ela nos fala da resignação. O Evangelho de Jesus nos fala a respeito das virgens prudentes. A parábola das virgens prudentes, elas nos dizem que as cinco que conseguiram esperar os noivos, elas tinham um azeite sobressalente. Eu pergunto para você, Geraldo, você conseguiria consolar uma pessoa que está sobre o corpo do filho, desesperada, e nunca leu nada sobre o Espiritismo? Isso. Como é que essa pessoa vai saber que a vida continua naquele instante? Ela não tem cabeça para nada. Então, de novo, eu hoje vou, o pessoal vai dizer assim, o Luiz hoje está chato. De novo eu volto. Quando nós procuramos conhecer antes da situação, é mais fácil. A gente está com a cabecinha boa, a gente está com a cabecinha fresca, a gente está numa boa, está com tempo. Aí você vai raciocinar, ah, é assim, puxa, é assim. Você vê, Geraldo, 99% dos casos que você atende no centro espírita, que, né, a coisa aperta, você pergunta assim, você faz o evangelho no lar? 99%, não. 99%, Geraldo, não está nem aí. Agora, quando o calo aperta, quantas vezes, Geraldo, você atende as pessoas no consultório porque sentiram dor? Aí você chega, seu Geraldo, senti uma secura na boca e eu descobri que eu estou diabético. Quantas vezes você caminhou? Nunca. Quantas vezes você fez isso? Nada. E quantas vezes, Geraldo, você dá uma receita, a pessoa sai com a receita de lá e não compra o remédio? E quantas vezes a pessoa sai com a receita de lá, compra o remédio e quando a dor passa, ela para de tomar? Entendeu, Geraldo? Então, a dor é uma consequência natural da nossa imprevidência. O Allan acabou de dizer, o nosso paradigma é Jesus. Meu Deus do céu, se eu não me interesso em saber da vida desse cara, se eu não me interesso em tê-lo ao meu lado, eu vou ter que conviver com aqueles que ficam do meu lado. E quem fica do meu lado? Quando eu me revolto, os meus inimigos espirituais é que ficam do meu lado. E eles ficam assim. É isso mesmo, Luiz. Esse Deus não existe. Essa doutrina não está com nada. O evangelho não está com nada. Por quê? Porque eu fico à mercê dessas influências. Agora, quando eu chego lá para o Alan, digo assim, Alan, o que que você me indica aí para me estudar o Espiritismo? Ah, você vai lá na União Espírita, faça o Coen, leia esse livro. Eu vou começar a conhecer aquele mundo como aquele meu amigo. Aquele meu amigo passou a vida inteira achando que tinha que aumentar o patrimônio. Aí lá, quando ele completou o patrimônio, ele disse assim, meu Deus do céu, não é isso que eu queria. Não é isso? Esse vazio, o que é que vai tirar esse vazio de mim? Será que é tão difícil a gente entender que quando a gente morre, a gente não leva nada? Então, deixa eu conhecer o que é que eu vou levar. Exatamente. É isso aí, Geraldo. Muito bom. E o Alan, que já tem uma experiência, um conhecimento grande sobre o psiquismo humano, vamos falar, tem uma frase no livro que é o caráter do pai, né? Ele exasperava ante tal espetáculo, viver a filha doente. Pergunta a você, Alan, tentando entender a dinâmica do pensamento, eu pergunto, por que as pessoas se desesperam na visão psicológica, filosófica, espírita? Eu acho que, pelo que eu conheço e leio e estudo, eu acho que o maior ponto de desespero é o desconhecido, né? Quando eu desconheço alguma coisa, aquilo me dá um certo desespero. Vamos imaginar o homem das cavernas lá. Ele nasceu ali naquela condição de primitivo, né? E de repente aparece um tigre dente de sabre ali na porta da caverna dele. E aquelas dentão dele assim, urrando, aquele barulho que devia ser ensurdecedor assim. Aquilo o assusta. Agora, se ele sabe da possibilidade do tigre aparecer, ele coloca uma porta, faz uma cerca, ele cria um artifício que deixa esse bicho lá do lado de lá. Então, não ataca ele nem a família dele, né? Então, quando hoje em dia, você percebe que hoje as pessoas estão ávidas por informação. Você vê as pessoas ligadas em WhatsApp, em Instagram, em Facebook, em YouTube, em... Nossa! Você olha as pessoas andando... não olha mais para frente, olha para o celular. Anda com o celular, aí o outro amarra o celular no braço para correr e anda escutando não sei o quê, e o outro está com o celular no carro, e o outro está com. É impressionante. Mas veja só, que as pessoas estão ávidas por informações, mas não têm estrutura para julgar a informação se ela é procedente ou não. Então, aí é outra coisa. Então, assim, eu quero receber um monte de informação e vou achando que eu sei tudo, né? Porque agora eu estou informado, eu tenho que estar informado, né? Eu tenho que estar informado. Vamos lembrar, uns 25 anos atrás, o celular não existia, 25, um pouco mais, talvez, 25, mais ou menos, 30, vai que seja. 30 anos atrás, você esperava o jornal chegar, o jornal de papel, né, que está caindo de uso até, né? Você esperava o jornal chegar. E eu sempre brincava com meus amigos, falava assim, que o jornal de hoje é notícia de ontem, né? Porque passava um dia, né, até esse jornal ter, fazer a matéria, imprimir e chegar na sua mão, né? Então, falava assim, olha, o jornal de hoje é notícia de ontem. E como eu não tinha tempo de ler jornal todo dia, eu comprava só o jornal de domingo. Eu passava a semana lendo o jornal de domingo, porque era o que dava para eu ler. Então, você imagina, eu lia no sábado uma notícia do domingo, do sábado anterior, né? Era uma notícia de uma semana atrás. E hoje as pessoas querem que aquilo chegue para elas na hora, né? A informação chega na hora. Mas o que eu faço com a informação que eu recebo? Então, eu falaria para todo mundo tentar educar o uso do acesso à informação. Sabe? Um pouco menos de informação geral e um pouco mais de informação específica. Então, pega um assunto, por exemplo, você pode ir lá no Vadimeco Espírito, do nosso amigo Luiz, falar assim, eu quero estudar mediunidade. Não, não pega o mais fácil. Eu quero estudar, sei lá, fale um assunto que tem pouco item aí, Luiz. Psicometria. Hã? Psicometria. Psicometria, ótimo, que assunto gostoso. Pega a psicometria e eu vou garantir para vocês que quase todas as referências você acha na internet hoje o texto para ler, então você não precisa nem comprar o livro. É só você pegar aquele título, com aquele lá e jogar na internet. Uma grande parte aparece. A parte que é ligada a Kardec, tem lá o Kardecpedia, que você não precisa nem comprar os livros, está lá, você pega lá também. Você vai ter acesso à informação de psicometria. Quando você acabar de ler aquilo lá, você pode falar assim, nossa, eu sei agora o que é psicometria. Tá, agora eu vou pegar outro assunto. E assim, e você pode ir envolvido pela sua curiosidade. Você não precisa exatamente seguir nenhum roteiro. Agora, se junto com isso, você pegar o evangelho, aquela gotinha por dia que eu falei, que seja através do Vinha de Luz, do Fonte Viva, né? Hoje, a Federação Espírita Brasileira, é que está longe lá para eu pegar, ela está publicando essas coleções do Vinha de Luz, Fonte Viva e tudo mais, ela está publicando por apóstolo. Então você tem todos os comentários de Emmanuel, de Marcos, por exemplo, em sequência. Então você pega o Evangelho, você abre o Evangelho de Marcos, você lê o primeiro versículo e vai lá no livro e vê o que Emmanuel fala daquilo. Aí, se você quiser pegar as parábolas, você lê o que pega daquilo e lê Caibarchútel, por exemplo, que também fala daquela parábola. Então, você tem uma visão de Emmanuel, uma visão de Caibarchútel. Quer dizer, você está estudando, não sozinho mais, está estudando junto com Emmanuel e com Caibarchútel. Olha que privilégio, só gente! Isso. Só isso! Fora a Terezinha de Oliveira, que é outra, que tem muitos comentários, né, Luiz? E só mais uma coisinha, né? Aí você vai poder julgar quem é o consolador que Jesus prometeu. Porque ele falou muito claramente lá que vos esclarecerá tudo o que eu tenho dito. Cada versículo dele está sendo esclarecido. À medida que você estuda a doutrina, você vai confirmando tudo isso que foi dito. Sim, e vai confirmando de uma forma. Você imagina, eu tenho essa sensação. Quando eu sento para estudar o Evangelho, e eu faço isso diariamente, eu estou acompanhado de Emmanuel, de Caibarchútel, de Terezinha de Oliveira. Eles estão sentados na mesa comigo. Privilégio. Olha que privilégio! E nós temos esse privilégio, temos acesso a isso. E é um acesso, olha, relativamente barato, né? Você vai comprar 2, 3 livrinhos, não precisa mais do que isso. Então, olha só, quando você me pergunta, Geraldo, e veja a volta que eu dei, né? Mas quando você faz essa pergunta para entender essa questão do desespero, né? Por que que as pessoas se desesperam? Por desconhecer, desespera. O desconhecimento gera medo, insegurança daquilo que eu não sei. E aí eu entro em pânico. Pode ver que uma das maiores doenças do século hoje é a ansiedade. É vivenciar algo que lá na frente que ainda não aconteceu. Eu fico sofrendo de algo que eu quero prever, eu quero... Nossa, eu quero saber tudo que acontecer, o que eu vou fazer. Não é desse jeito, gente. Fica mais solto, viva o dia de hoje. Se concentra, o desespero vai passando aos poucos. Eu não sei se eu ajudei muito aí, Geraldo. Não, é interessante que estamos fazendo um caminho bastante didático aí. Essa foi a intenção de colocar as questões nessa sequência mesmo. No livro, Luiz, fala que o pai, né, devia crer na justiça divina. E eu já vi essa mesma cena num velório, em que a pessoa que era parente daquele que morreu, alguém falava ao ouvido dela: ah, você precisa crer na justiça divina. Então, eu fiquei pensando nessas duas situações. Eu pergunto a você: como conduzir o próprio espírito a esse estado de crença, a crer na justiça divina? Ô, Geraldo, não existe mágica. Eu tenho comentado sempre aqui que a crença é uma coisa a ser construída. Se você não acredita em Deus, procura estudar, procura ler. Deixa eu ver o que que esses caras que acreditam em Deus, eles falam. Aí, quando você não acredita em Deus, mas vai ler, aí você começa a ler ali que tudo teve uma origem. Alguém surgiu de algum lugar. Tudo que existe foi criado. E aí você fica com aquela ideia, porque você não estudou, de que Deus seja alguém maior que nós, mais evoluído que nós. E você se depara com um conceito assim: o que é Deus? Mas o quê? Espera aí, eu nunca tinha pensado nisso. Então, Deus pode não ser um ser humano, mas o quê? Esse o quê, ele revela como a formiguinha que estivesse olhando para nós. Eu não tenho uma ideia. É alguma coisa muito maior, mas eu não posso classificar como um ser humano como eu. Espera um pouquinho, eu nunca tinha pensado nisso. O quê é Deus? Inteligência suprema do universo. Alguém tem dúvida? Qualquer racional pode duvidar desse conceito? Existe alguém mais inteligente que essa frase, Deus, esse nome? Criador de todas as coisas. Então, não estou falando nada, só estou dizendo que a origem de tudo isso que nós constatamos é Deus. Agora, eu não tenho culpa que aqueles que eram portadores, né, os maus, os lavradores maus, que eram incumbidos, o Alan acabou de falar, a vinha que Deus construiu no nosso planeta foi o povo de Israel, o povo escolhido. Ele cercou aquele povo, protegeu com as leis de Moisés. E aí aquele povo que deveria de passar o conceito daquele Deus único para a humanidade, ele transformou aquilo num ritual. Né? Os sacerdotes que seriam encarregados de passar esse conceito, desvirtuaram esse conceito, mataram todos os seus profetas que vieram para esclarecer, mataram o seu filho que veio para esclarecer. Então, ele tirou da vinha esses responsáveis. Vou pro Geraldo aí, sim. Ele tirou da vinha esses responsáveis. E ele conferiu a cada um de nós esse dever. Nós não precisamos mais saber dos sacerdotes para desenvolver esses conceitos. Nós temos aí às nossas mãos esses conceitos para estudar. Ninguém mais pode dizer assim, porque o sacerdote não me informou. Fala, Alan. Não está saindo? Não, não. Eu tô só falando. O nosso tá saindo. O Geraldo que foi passear um pouco aí, não sei onde ele foi. Esse conceito, cara, do. Veja só, o povo judeu foi escolhido como exemplo. Mas, ao invés deles vivenciarem o exemplo, eles se orgulharam de ser o exemplo. É isso aí. Então, o orgulho de ser um exemplo, ele suprime, é a raiz, segundo o próprio Livro dos Espíritos, de todos os maus, todos os males, né? O orgulho e a vaidade. E ele, justamente, a partir do momento que eles sofreram desse orgulho e dessa vaidade, foi que eles deixaram de ser o exemplo para a civilização. E aí vem Jesus no meio deles para ensinar amor. Fala, gente, está faltando amor para vocês. Aí eles matam Jesus, né? Matam Jesus. Então, o filho mais velho, como a gente estava começando no comentário do começo do programa, ele não quer ser exemplo. Além, E a Luiz, gente vivencia o que vivencia hoje. por muitos séculos nos foi ensinado e doutrinado Deus tinha uma forma humana, a visão antropomórfica de Deus. E os raciocínios religiosos acabaram sendo influenciados por essa visão distorcida do Criador Divino, como disse o Luiz. Porque o livro fala assim, Alain, disse o espírito protetor de um amigo da família, o seu arrependimento tocou o Onipotente. E parece que é alguém, um homem falando com outro homem. Eu pergunto a você, Alain, como entender esse intercâmbio entre o Criador e a criatura? Quando você ora a Deus, como funciona essa volta de Deus para você? Ô, Geraldo, acho que não é a volta de Deus para a gente, né? Porque Deus sempre está presente, né? É a gente que está ausente de Deus, né? A É nossa a gente, percepção. é a nossa percepção, que a gente que não percebe Deus em nossa vida, né? A gente sempre brinca aqui no programa, né? Que Deus age escancaradamente em nossa vida. Ele não disfarça. Ele não disfarça. Ele está ali o tempo inteiro. Ele está pronto para te ajudar a qualquer momento. Ele está pronto para fazer o melhor a qualquer momento. Ele está ali e está fazendo na sua vida. Ele está agindo na tua vida. Só que o que que falta? Falta você querer percebê-lo ali no seu lado. A partir do momento que você começa a olhar para as coisas com um olhar mais solto, sabe? Um olhar mais doce. Quando você começa a perceber as coisas com mais tranquilidade, com mais naturalidade, a ação de Deus fica muito clara. Fica muito clara essa ação de Deus na nossa vida. Agora, olha que interessante, na pergunta que você me colocou aí, Geraldo, você vê só, você traz assim, ó, seu arrependimento está lá no livro. Seu arrependimento tocou o Onipotente. Qual que é o processo de transformação que a gente encontra lá no livro Céu e Inferno? Primeiro eu preciso arrepender. Mas tem que ser um arrependimento sincero. A partir do momento que ele arrependeu, Deus falou assim: opa, está lá a oportunidade de aprendizado e de transformação daquele nosso amigo. A partir daí, ele passa por um processo de expiação, e daí para a conclusão desse aprendizado, que é Reparação. a reparação. Então, ele arrependeu, expiou e repara aquilo no seu espírito. A partir desse aprendizado, esse espírito não tem que passar mais por isso. Agora, se eu não me arrepender, eu passo outra vez pela lição. Não por castigo, porque eu tenho que aprender. É por necessidade, né? Necessidade de aprendizado é simples. É o remédio, né? Uma dose não deu certo, dá duas doses, Primeiro você vai na homeopatia, depois para a alopatia, depois na veia. Depois. Depois é cirurgia. Cirurgia, depois a morte. Dando sequência aí, Luiz. A filha desencarnada, se referindo ao pai, falava assim: vezes há nas quais parece que um raio de luz divina baixa até ele e o comove. Isso tudo ela falando do desencarne do pai. Então, eu pergunto a você, Luiz, como que na prática funciona isso? Como que a prece pode beneficiar no momento da morte de uma outra pessoa, facilitando o espírito do seu desprendimento do vaso físico? Alguém está doente, fala, Luiz, reze por tal pessoa, tal. Você vai lá e reza. Como que a sua prece vai beneficiar aquele que está desencarnando? Através de vibrações. Tá? Essas vibrações, elas chegam até nós em forma de energia. E ela menciona ali, quer dizer, essa energia, ela provoca uma reação, mas não tem sintonia. Então, é uma reaçãozinha, Geraldo. Mais ou menos assim como fosse um tremorzinho. O Geraldo, quando você quer acender uma lâmpada, você tem um fio com uma. Você bota a lâmpada lá, testa ela, vê se ela funciona, né? Mas aí ela não liga. Não está na tomada. Para que ela ligue, você precisa botar na tomada. Então tem um circuito. Então, às vezes, nesse circuito, assim, dá aqueles lampejos, porque está começando a nascer, começando a se iniciar o processo. Esse processo, às vezes, é um pouco lento, às vezes é mais rápido. Então, quanto mais nós estivermos sensíveis para isso, aí a coisa. Você lembra uma piadinha que foi que o Alan contou aqui do padre que mandaram lá o cara de sair da igreja porque a enchente, né? Aí o bombe... como é o helicóptero veio lá dizendo assim, padre, ele já estava lá no galinho da igreja. E o padre disse, não, Deus vai me salvar, né? E o padre morreu. E aí precisou morrer para dizer assim, pô, eu te mandei um fulano, Beltrano, Ciclano, e você não. Então, Geraldo, quando a gente não está em sintonia para perceber que aquilo ali é o socorro que Deus está nos mandando, aí chega o fim da E você vê que é coisa tão bonita que mesmo o fato do padre ter morrido, ele mesmo assim não morreu. Porque ele, numa outra encarnação, ele ia começar a aprender tudo de novo. Certo. Alan, tem um fato nesse texto da Ana Bitter que me chamou a atenção. O pai da Ana Bitter, depois de desencarnado, o Kardec pergunta assim: como é que você está no mundo espiritual? Você está vendo os espíritos? Ele fala assim: não estou vendo mundo espiritual nenhum. Como é que você explica isso? Bom, é simples, né? A morte dele não foi natural. A morte dele foi de desgosto. Ou seja, é um suicídio indireto. Ele entrou num processo de tristeza tão profundo que aquele corpo não aguentou mais continuar encarnado. Então ele entrou, ele é um suicida indireto. Ele abandonou os cuidados com ele e chegou ao óbito. Nesse processo, ele chega no plano espiritual e ele mais vê a realidade material do que o plano espiritual. Então ele não consegue ter acesso à espiritualidade. Como ele não era ruim, veja só, como o desgosto dele foi uma tristeza pela morte da filha, mas ele não era uma pessoa, provavelmente, aí, ruim, má. É. Se ele fosse mau, ele estaria vendo o plano espiritual, espíritos perturbados o incomodando. Como ele não era mau, ele não via nem o perturbado, mas também não via o bom, porque ele foi um suicida indireto. Então, ele está se vendo como se ele tivesse na encarnação. Ele Ele só nem olha se ele, vê, né? ele não se vê nem como morto. Encosto. virou um encosto. É, virou um encosto. Né? Então, aí é preciso o trabalho da reunião de desobsessão, evoca um espírito desse, mostra alguma coisa, porque daí ele dá uma melhorada e uma compreensão, faz com que ele dê uma vibração assim um pouquinho melhor e tenha acesso à visão de espíritos bons que estão ali querendo ajudar ele e comece a entender o plano espiritual. Então, é um processo. Então, ele tem que Ô, melhorar Geraldo, intimamente para poder estar num estado psíquico melhor, né? Isso. Diga, Luiz. Eu vou até bolar um planinho para ele sair dessa. A hora que a dor o tocar, o plano espiritual vai permitir que ele veja a filha. E Ah, aí quando ele sim. vê, aí quando ele vê que a filha não morreu, ele acorda para a vida. Luiz, eu já vi algumas pessoas falarem assim: ah, eu sou espírita, pô. Quando eu desencarnar, eu vou para o nosso lar. A gente vai para o nosso lar, para esses ambientes melhores, por ser espírita ou a vida espiritual, tudo depende do nosso comportamento nesta vida. Ô, Geraldo, eu falo para você, vai estudar o Evangelho. A cada um segundo as suas obras. Não é segundo a sua igreja. É, exatamente. Tanto que o André Luiz encontrou lá uma paciente dele lá, né? Então, assim, é Você muito não importante. conhece Pode falar. aquela historinha de que um velhinho assistia sempre um pregador espírita e todo quanto é palestra daquele cara, um velhinho estava lá. E aí o pregador morreu também o velhinho. Aí um belo dia o pregador olhou lá, né, a situação dele não era lá muito legal, tá? E aí ele observou que o velhinho estava numa boa lá, tá? Aí ele perguntou: pô, você não era assistente meu lá na palestra? Você não estava aprendendo? Aí ele disse: tudo que você falava, eu aplicava. Então é É mais ou menos exatamente. assim. E existe uma coisa curiosa, Alain, que quem conviveu ao lado do Chico Xavier, o Chico recebia centenas, centenas de pessoas, e aquelas pessoas que tinham um comportamento um pouco deprimido, entristecido, de angústia, ele sempre falava assim: olha, na sua cidade tem um orfanato, vai lá ajudar, ou então tem um asilo, faça isso, faça aquilo. É, lembrando dessas passagens do Chico, eu faço essa pergunta a você. Alain, por que que o exercício da caridade é sempre aconselhado pelos amigos espirituais? Porque a partir do momento, Geraldo, que eu faço bem a outrem, eu esqueço dos meus problemas. Eu começo a ver que tem gente com um problema muito maior do que o meu. Quando eu me entrego a essa prática da caridade, né? E aí, assim, e é só através. Olha só, existe uma outra frase importante: fora da caridade não há salvação. Se você não tem um caminho, o caminho é a caridade. É a gente amolecer o nosso coração em auxiliar o próximo. Porque sem isso, não tem jeito de eu evoluir. Sabe? Se eu fico preso muito no meu universo, muito egóico, muito preso nesse processo de eu, como que eu vou crescer? Tudo para mim vai ser uma tortura. Tudo que acontecer comigo é um problema. Agora, a partir do momento que eu começo a olhar para a dor do outro, né? Eu começo a perceber a necessidade do outro. Ah, aí é uma beleza, né? Viu? E deixa eu fazer uma coisinha que você falou assim, né? Que as pessoas falam que vão para o nosso lar. Deixa eu dar um toque aí para a galera. O nosso lar é uma colônia espiritual localizada no umbral. Então, ir para o nosso lar não é grande coisa. É um lugarzinho melhor no umbral. Deseja em um condomínio melhor, sabe? Se não der conta de ir para um condomínio melhor, aí que vá para o nosso lar. Mas tem coisa melhor que o nosso lar. O nosso lar é uma colônia de resgate de espíritos perturbados que estão melhorando um pouquinho ali na região umbralina, tá bom? E para você ter dinheiro para acessar lugares melhores no plano espiritual. você tem que praticar caridade, porque só através disso que brilha a vossa luz. E você não tem como ser pedinte de luz no plano espiritual. Fantástico. 10 horas e 59, Luiz, vamos fazer a última pergunta para você, a última para o Alan, e fica como as últimas perguntas de hoje, né? O Luiz gosta muito de falar uma frase que eu aprendi a repetir, que é: os maus hábitos corrompem os bons costumes. Todos nós, ao longo do dia a dia, sem que a gente perceba, você vai adotando hábitos que não são saudáveis. E você se deixa levar pela onda, pela mídia, e você acaba tendo, por vezes, maus hábitos. Então, pergunta a você, Luiz, como viver de modo a não permitir que esses maus hábitos se intrometam em nossa vida? Geraldo, uma ocasião, graças ao fato de eu estar lendo 2 livros ao mesmo tempo, eu apreendi uma lição. Era Gabriel Delany e a Ivone Pereira. Você vai num bar cheio de pessoal bebendo, você adentra aquele bar, o seu corpo perispiritual, ele registra a diferença vibratória. Aquilo é mais ou menos uma forma mecânica, pela sua vibração, de dizer assim: olha, não é um ambiente adequado. Agora, você se acostuma a cada domingo ir naquele bar, naquela condição. Segunda vez que você vai, esse alerta é diferente. Até que chega uma hora que ele não alerta mais. Então, todos nós temos mais ou menos isso. A gente busca um padrão vibratório de existência. E aí, quando a gente adentra num ambiente inferior, o nosso corpo perispiritual dá esse alerta e a gente serve para a gente dizer: opa, né? Agora, quando você se acostuma, daqui a pouco você entra lá e diz assim: bota uma pinguinha para mim também, aí. Entrou entendeu? No clima, né? Entrou no ritmo. Então, um péssimo hábito, por exemplo, que às vezes a gente diz: ah, não seja careta, é a questão, por exemplo, de palavrão dentro do seu lar. Entende? Você acostuma um palavrãozinho, tá, daqui a pouco já começa uma piadinha, a coisa vai deteriorando de forma gradativa. Quando você viu, já era. É isso aí, geral. Alan, a última pergunta que eu faço a você, e essa pergunta você endereçada a todos esses que estão nos ouvindo, gostaria que você citasse 2 obras espíritas que você acha interessante que esses nossos ouvintes comecem a ler e estudar. 2 obras? Bom, eu falo o seguinte, não dá para citar 2. Eu falo assim, ó, quer inspirar e começar a ler espiritismo? Leia 5 romances de Emmanuel. Paulo Estevão, Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia e Ave Cristo. Leia essas 5 romances. Se você não se inspirar em ler depois disso, aí eu compro de volta os 5 livros, eu me comprometo, eu compro porque eu vou dar para outra pessoa. É impossível não se inspirar numa leitura dessa. Agora, tem gente que vai falar assim: ah, mas eu quero uma leitura mais técnica. É uma leitura muito técnica. É um romance, mas recheado de informação doutrinária. Não é um romance só. E é mais fácil da gente assimilar uma leitura de um romance. A gente lê com mais. Tem um enredo, a gente tem vontade de saber o que vai acontecer, tal, tal, tal. Então, começa por essas aí. Depois que você lê os 5, fala comigo que eu indico mais umas 2 ou 3. Luiz, para fechar, o Alan falou um negócio que me chamou a atenção. Seria interessante assim. Eu ouvi, eu frequentei o grupo Espírita Cultivadores da Fé e da Verdade lá na Fundação Maria Tagaio, o doutor Armando de Oliveira Assis, que era piracicabano, ele falou para mim assim: antes de você ler o livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, seria interessante que primeiro você lesse a obra de André Luiz, porque a obra de André Luiz funcionaria, segundo o doutor Armando, como uma introdução aos conhecimentos muito profundos que tem no livro Memórias do Suicida. Você concorda com essa posição? Concordo, concordo. É a casa construída sobre a rocha. Você no André Então. Luiz, o André Luiz, ele te mostra o mundo espiritual. A Memórias do Suicida, ele te dá uma ocorrência no mundo espiritual. Que aí, com o embasamento do André Luiz, você compreende todo o enredo. Concordo, sim. Lembrando que esse doutor Armando, ele fazia a correção do ortográfica do português das obras psicografadas do Emmanuel, né? Eu falei isso para você, ele recebia os originais do Chico, conversava com ele. E ele corrigia, devolvia para o Emmanuel concordar ou não para a edição. E ele fez essa correção de 1948 até 1972. Olha só, né? Mas, Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Um grande abraço a todos, que Jesus nos ampare, né? Cada vez mais, porque tá gostoso, né? Um abraço a todo mundo. Alan. Eu quero desejar um ótimo domingo. Aproveitem esse domingo. Amanhã nós temos mais um feriado, então hoje é que nem um sábado, né? Nós temos domingo amanhã. Amanhã é dia das crianças. Além de você dar um beijo em todas as crianças, reviva a criança que tem no seu coração, sabe? Reviva, bota essa criança para fora, seja feliz, seja suave, seja leve, brinque muito, viu, meus queridos? Então fica assim, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.